te mostra a trajetória. Não será pra sempre assim. A vitória vai chegar. Digo fraco que eu sou forte. E Jesus não vai falhar. Jesus te chama.